Direto das ruas de terra, fortemente armado. Fascinor MCs, a voz de terror no seu rádio. Pra recrutar dos barracos ao presídio. Um, dois, três, milhões de ocádios comigo. Peso das palavras vale mais que uma missão. Muito mais que um diploma perante ocasião. Então, ó, quem retornou do meio do pó? Pra nós bem melhor, por vocês bem pior. Não dá dó, eu tô que pagar de Panavela de Colômbia. Paz, mina de louco, homicida. Pra nós basta saber que tudo é forjado. Que é coisa de idade, fica assim atrasalado. Cresce, João, antes que seja tarde. A selva é só pros monstros e não pros cudos hop hari. Do beco ao asfalto, observei no holandês que na terra do nunca não tem dono, não tem rei. Os montes que ousaram aqui tomar espaço. Acabaram com o peito furado com globo em pedaço. Puta que pariu, o eco faz estrago. Pra quem não entendeu, é esse o resultado. A morte é só um clique pra quem herdou da guerra. Traição, carimba com beijo na mente. Sequela de tempo de morte, de mar de lágrima que estraçalha sonho. No meio da chuva de bala, um, dois, três, segundo, tu subiu, subiu. A nossa firma não é bombril. Desde já, primo, escolhe o que cê quer. Andar de frente ou de ré, no pecado ou na fé. Mas mando sem boi, sem dó, destrói o que ostenta. É o mesmo que cala, cagueta de ponto 40 que fume no cu, empresário da boate. Esse ano a viagem é crematório sem iate. Eu sou aquele que se esconde entre as sombras. Sou quem você não viu nas fitas louca. Sou a morte, o sorriso, a vida. Fascino MC, Talibã homicida. Direto das ruas de terra, fortemente armado. Fascinor MCs, a voz de terror no seu rádio. Pra recrutar dos barracos aos presídio. Um, dois, três, milhões de ocádios comigo. Meu gangue é sinistro, é cena que traumatiza. Dos barracos aos presídio, a maldade é que contamina e faz você bem louco nos bangue de bala crava. Invadindo as agências, bem mais louco que os Batman. Pink terrorista, recrutado pela pobreza. Soldados sem infância que corta em pedaço, vítima e defesa. É só ver que aqui pra nós a crueldade tem consequência. Que a falta de humanidade faz a divisão de renda. Assim que crescem os moços, desde moleque no apetite. Pra invadir as lotéricas armado com dinamite. Herdeiro do crime, serviçal da morte. Que na quebrada é um de nós, de quadrado e de nós clock. Nós por nós, na quebrada você tá de clock e voz. O peso da palavra é voz de morte. Nós, Fascinor MCs, vem pra lembrar. Direto das ruas de terra, o peso das palavras. Nós por nós, na quebrada você tá de clock e voz. O peso da palavra é voz de morte. Nós, Fascinor MCs, vem pra lembrar. Direto das ruas de terra, o peso das palavras. Direto das ruas de terra, fortemente armado. Fascinor MCs, a voz de terror no seu rádio. Pra recrutar dos barracos aos presídio. Um, dois, três, milhões de ocadas comigo.